É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. Sempre a me olhar, eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O peixe bom do marisco, o meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. A luxuosa. Só pra ela, só pra ela. É só dela. Meu parceiro Ítalo, alô Ítalo. Só pra ela, só pra ela. Na verdade é o nome da emoção. É só dela. Chapecando, chapecando, chapecando. Espetacular, chapecando, vamos lá. Agora, sua saudade tem um novo visual. Luxuosa Carroça da Saudade. Chega junto! Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Deixa o Ítalo, não chega, Ítalo! Saber. Amiga Ana Maria, lá do Pio dos Lanches. Tá aqui com a gente, obrigado, Elo de Pensa. A Bela de Assis. E aí, é tão grande minha paixão. E a nossa irá de luxo. Tá por aqui, passeando. Passeando o Zé do Mel, alô, Zé. Dona da Noite. Hoje até sou capaz de deixar tudo. Imagina Humberto aqui. Obrigado. Alô, Bertinho. Vamos lá. Baby, baby, sou seu amor. Sonho provar seu sabor. É o que mais quero. Eu sou sincero. E detalhe, gente, a nossa luxuosa hoje apresentando o seu novo visual. Hoje aqui no Festival do Marisco. Show de iluminação! Iluminação de ponta! DJ Josias. Eu te quero. Comitiva Carroça é Festa, os nossos carroceiros sem fronteiras. Obrigado pelo carinho. O Lúcio CDs, gravando tudo, hein, Lúcio? É tão grande minha paixão. Eu desejo de te amar. Carroça da Saudade. Não me canso de falar. Que eu te... A comitiva aí da caravana do Pica-Pau. Já arrebentando, obrigado! Baby, baby, vamos lá! Juro, te amo demais. Hoje até sou capaz de deixar tudo

chegando, aniversário do Céu do Mel, meu irmão. Dia 24, lá no Bengola City. Vai ser uma loucura. Bora, gente. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, deixa dele o Toninho, já na mão do maluquinho. Eu prometo que acontecer. Vamos virar a situação entre você e eu. Chegou! Dança comigo, que quero você, sou gago. Deixa o Ítalo, dom, chega aqui rapidinho, a direção da nossa Luciosa, atenção Ítalo. Cheguei, meu irmão. Falam de mim, sou gato. Dilce do Passinho, chegou, Dilce. E daí? Já tentaram roubar você. Quero você, sou gago, mama, te adoro, pode crer. Meus amigos falam, falam de mim, sou gago, mas sou feliz, e daí? E aí, Miguel Cessor? E a Joyce Motoqueira, por aqui com a gente. Curral do Diel já funcionando, gente. Com muitas novidades pra você, aí no Curral do Diel. Alô, Diel! Já Você de mim, só porque eu falo assim. Eu sou o gaguinho do brega, apaixonado por você. Eu sou o gaguinho do brega, apaixonado por você. Eu sou o gaguinho do brega, apaixonado por você. Eu sou o gaguinho do brega. Já preparando tudo aí. Festival do Marisco. Eu só quero amar, me dá um beijo. Quero te encontrar e não te vejo. Te amo e te quero, amor com seus mistérios. Porque te amo. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos teus olhos junto aos meus. Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de lua, sentindo o calor do seu corpo. Marcelo Raiz, seu irmão Grande Ronaldo aí da Pop Pop Rastafari com a gente. Lúcio CDs. Amiga Leca aí das Mega Tops. Olha, gente, a nossa cozinha já funcionando pra você, viu? A nossa cozinha já funcionando. Você encontra comidas de qualidade na nossa lanchonete lá. Um abraço. Ninguém no mundo vai te amar. E aquele mexilhão pai d'égua lá, viu? Ostra, caldo de turu. Irmão, pelo amor de Deus. Vem, Galitão. Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de lua, sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. Festival do Marisco, uma loucura, Coroçã! Você já ouviu falar desta minha canção? Tanta história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é uma. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, caminhando de lugar, batendo aquele papo informal. tinha os olhos verdes, era uma tentação. Juntando com meu coração. Um corpo de princesa, só anda sensual. Fazendo levantar o meu astral. E aí, Ana Maria? Você pode até gostar de outro rapaz. Baixando de peça. Vai com a gente, alô de peça. Pode ser então um outro cabeludo, ou mesmo um ladrão de coração. E dois lances é mais que um lanche, é uma refeição. Veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Aí, meus carroceiros sem fronteiras, vai com a gente, obrigado. Veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Sapecando, sapecando, irá de luxo, irá de luxo, irá de luxo. Dona da Noite. Esta minha canção, minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um avião. DJ Josias. Os olhos verdes é uma tentação. Deixa eu cantar com meu coração. Um corpo de princesa, só anda sensual. Tá lindo levantar. Olha, gerente Juninho, qual é a tua? Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Galo cantou, é madrugada. Abraço os meus filhos, beijo a minha amada. E vou navegar na beira do cais amarelo. Tô achando o Clay, que é Brau, grande Clay, lá na vila de Araquim, daí com a gente. Alô, Clay! Meu amor, bora ver! Lá fora a saudade é de logo voltar. Aí, Marisa! Mas sou um pescador, tenho que pescar. Meu alento é apenas as ondas do mar, o sol e o luar. Atenção, Silva, data lá, o Silvas. Chega com o Josias. Atenção, Silvas. Chega com o Josias. Lanço minha. Amigo Babazinho. No meio do grande Babazinho da Terra. Peço ao meu Deus pra me ajudar. Só aqui. Pra logo eu voltar. O mar está calmo, o vento está brando. Eu ligo o motor, já estou voltando. Quero em casa chegar. Fugiu! Estou me queimando de tantos desejos. Quero me encerrar. Tá rompendo fronteiras com a gente? Já chegando junto, uma notícia super festa. Hoje aqui na Vila Valentim. Tá de louca de logo chegar. What? Eu quero te amar. Eu quero te amar. DJ Josias. Sei que o ciúme nos condena. Tanto assim não vale a pena. Ciúme demais nos faz sofrer. Sei que o ciúme é um egoísmo. Sentimento sem juízo. E quando é demais faz enlouquecer. Ciúme nos tira a razão. Ele é um crime sem perdão. Que fez muita gente ficar separada, sofrendo calada. Olha o Chiba da Atalaia! Com ciúmes, com ciúmes, com ciúmes, é o ciúme. Muitas caravanas! Com ciúmes. as caravanas, os piqueniques, aí chegando junto hoje pra curtir, meu irmão. Obrigado. Toda a comitiva aí do Instituto Vendo Peso, já com a gente. Um abraço pra vocês. Alô, bebê. A dona da noite chegou. Aqui. Sei que o ciúme é um egoísmo, sentimento sem juízo, e quando é demais, faz enlouquecer. Ciúme nos tira a razão. Imagina, André Show! E André Show! Ele é um crime sem perdão. Que fez muita gente ficar separada, sofrendo calada. Representando sempre as Mega Tops. Já chegando junto, obrigado, Leca. Um abraço pra você. E aí? Quero você, meu amor. Aí deu um gerente do Toninho, viu, gente? Primeira parte já prontinho. Aqui na mão do maluquinho do Lucidez. Aqui atrás. Bora, meu melhor. Quero você, meu amor. Chiba lá do Guandá, meu irmão. Puxa por aqui. Prisibão. Olha só. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei. Enfim me entreguei. Gel do mel. Agora sou louco por ti. Pode me achar no Neiva City, dia 24, meu irmão. Lá no Bengola City. Seus lábios me entreguei. Bora, gel! Enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Yeah! Vou largar e volta boa. Vai ver meu amor. Além do horizonte ecoa. Já! Meu grito de dor, vou vagar e volta voa. Vai ver meu amor, além do horizonte ecoa. Meu grito de dor, o homem não resiste. Amiga Cris, sempre coordenando aí, coordenando as fronteiras da comitiva Carroça Versa. Obrigado, meu irmão. Ah, meu Cris. Dói maltrata essa minha paixão. Opa. O meu coração não suporta um amor assim. O meu coração não suporta um amor assim. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei. Enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Nas nuvens fiquei. seus lábios beijei, enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Voa, gaivota, voa, vai ver meu amor, além do horizonte ecoa. Já tem o Hélio do Branjinha, tem o Gubaritó. O quarteto se forma hoje aqui, o 21º Festival do Marisco, aqui na Vila Valentina, irmão. Galera chegando junto, vamos até 6 da manhã. É a luxuosa Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Frente a frente com o povão. Chega junto, Josias. Fora comitiva aí, e nós carroceiros sem fronteiras. Já por aqui, hoje ela tá como presidente. Que eu como presidente, domínio, vou fazer que nem certo dedinho e tirar da reta. No meu governo vai ser 6 meses de férias. Olha a velha agora dançando no salão. E vai ser pro povo, porque o povo tá comigo. Vocês vão votar nele. E o André tá uma temperatura danada aqui, né, André? Uma água mineral. Segundo! Vamos chamar aquele que é paranoico por multa e que se diz perseguido por aquela força oculta. Esse senhor que falou agora, eu... Parceiro Billy GDK. Alô, Billy. Ele é sua primeira dama. Parceiro Louquinho. E a primeira enxerga aqui com a gente. Vocês vão votar nele. Chivas. Vamos chamar o terceiro. O Chivas do Atalaia. Tem cara de honesto. Vai invadindo. Já é presidente de tudo e quer ser presidente do resto. Devo ser ao povo, comandando o faraó na política. Vou investir o plano do congelamento. Vou lançar a Mega Zang. Vocês vão votar nele. O Vanisson aí com a gente. Acho que deu o gritinho do Vanisson. Tô sentindo falta do gritinho do Vanisson. Me estranha como esses homens políticos. Sentindo falta do gritinho do Vanisson. Posso ser tantas a ter. Uhul! Subir a rampa do planeta. Nossa lanchonete já funcionando, viu, gente? Mas aí da lanchonete você encontra aquele caldo de turu, meu irmão. É bom. E Josias já experimentou o caldo do turu aí na lanchonete. É só o filé. Bora ver. Virar de luxo. Agora ela é dona da noite. Só pra qualquer parada. Oh. É muito inteligente. Bicho polivalente. Já contei a história do meu lindo canário. E por pouco, muito pouco, ele não se acabou. Carinho, nossos contingentes da nossa briosa polícia militar, já dando total apoio, já dando aquela segurança. Os nossos amigos hoje aqui, obrigado pelo carinho. Vem embora, alô Toninho. Mas que corpo bonitinho que você tem. Chega de tanto charminho, venha cá, meu bem. Mas que corpo bonitinho que você tem. Chega de tanto charminho, venha cá. Hoje, empresário Humberto, grande bolinha na intimidade. Aí com a gente, alô, Bertão. Mas que corpo bonitinho que você tem. Vem embora, comitinho. Chega de tanto charminho, venha cá, meu bem. Vai. Venha, me dê o prazer. Quero lhe abraçar e dançar com você. Venha, sentir o calor. Bora, Pátio, bora, Mandinha. Do meu corpo. Bora, no seu corpo arremexer. Vai. Olha, Alexandre. Que você tem. Chega de tanto charminho e venha cá, meu bem. Mas que corpo bonitinho que você tem. Chega de tanto charminho e venha cá, meu bem. Venha, me dê o prazer. Quero lhe abraçar e dançar com você. Olha, gente, no próximo sábado você aí, em São Miguel do Guamá, meu irmão. Fazendo pressão do Círio, lá de São Miguel. Vamos lá, vamos lá. Guardado. Relembro seu amor que no peito está trancado. Sinto saudade de você que me deixou de lado. Minha vida é só você, na distância pode ser. Sinto saudade, só posso te encontrar quando Deus quiser. E nada é feito da fraqueza, força. Você será minha mulher quando você quiser. Que festão maravilhoso, hein, gente? Aqui na Vila Valentim, o festão do marisco e a gente detona, luxuosa. A dona da noite chegou. Relembro o lindo riso que na mente está guardado. Relembro o seu amor que no peito está trancado. Sinto saudade do corpo quente que me deixava suado. Aí no Curral do Diel, gente, você encontra as camisas, as canecas personalizadas aí e os bonés. E o chapéu também, viu? Só posso te encontrar quando Deus quiser. E nada é feito da fraqueza, força, você será minha. Olha, Cris! Quando você quiser. Vamos lá! O espetáculo agora é da Dona da Noite. Chegou, Valentim! Recordar. Eu tenho tanto amor para te dar, e nunca, meu bem, vou te deixar. Tu és o que eu sempre sonhei, o amor que eu tanto esperei. Nossos varejeiros estão aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Recordando, vamos lá! Tu és o que eu sempre sonhei. E a saudade, o amor que eu tanto esperei. Bora, Jorge! Tanto amor eu tenho. Amigo Miga, acessou. Já por aqui, obrigado. Saudade. Tanto amor eu tenho pra te dar também. O Sozinho recorda pra você, meu irmão. Lúcio CDs gravando tudo. Vem, Lúcio! A luxuosa carroça da saudade chegou, chegou. Pai d'égua. A vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende. Se aborrece, até já perde o sorriso. Amiga Cris das Fronteiras, sem aí da comitiva Carroça é Festa, confirmando dia 6 lá em Cândido Mendes. Chega o fim, o artista, cadê o artista para alegrar a função? E aí, Bolinha? Por isso eu quero cantar para mudar a situação. Jogamos o mar, cantemos uma canção. Eu sou a pessoa mais tranquila do mundo. A comitiva lá da Pousada Mariana, assim, lá de Marapani, aí com a gente, obrigado. Canto assim, às vezes sou um poeta, ou palhaço, ou artista. Assim é mais diferente. amiga Ana Maria, lá do Pinto dos Lanches. Juntamente com a Meia H6, a Bia. Meu parceiro Limpeza por aqui, só de boa. Passeando. E a dona da noite. Dona da noite. A vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. Meu parceiro Cabo Ítalo, obrigado, meu irmão. Um abraço pra você, Cabo Ítalo. Também meu parceiro Valentim. Alô, Valentim! Já perde o sorriso, se machuca a si mesmo, se maltrata, chega um fim. Mais Josias. O artista, cadê o artista? Para alegrar a visão. Olha o Festival do Marisco! Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter depressa o teu amor. Olha, nas manhãs quando eu acordo por você, eu começo a procurar e não sei porquê. Só nos sonhos eu consigo te encontrar. Gel do Mel. Você. E a média? Noites tão frias e dias sem razão. A tua ausência me devora o coração. Abraçando o Bini, GDK. Alô, Bini. Abraçando você, meu irmão. Onde está? E a castanha, compadre. Noites tão frias. Juninho é o nome da emoção. Parceiro Robi, grande Robi. Para Conceição, para Conceição, para Conceição. Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter depressa o teu amor. Olha, nas manhãs quando eu acordo por você, eu começo a procurar e não sei porquê. Só nos sonhos eu consigo me encontrar. Só pra recordar, meu irmão. E os meus rumos são de solidão. Onde está você? Oh! Noites tão frias e dias sem razão. A tua ausência me devora o coração. Passando Pica-Pau lá de São Isabel. E aí, Pica-Pau? E os meus nossos carroceiros sem fronteiras. Obrigado. Estou aqui. Oh. Noites tão frias e dias sem razão. Olha mais uma saudade, hein, Josias? A Chapecã! A tua ausência me devora. Chegou! O coração. Olha como me chama da família Fluminense. Lá de Vila Urajá, meu irmão. Aí com a gente em janeiro tem a Luxuosa lá. Alô, Bertão! Não tenha vergonha. Chorar é tudo em mim, pois eu sou o seu melhor amigo. Não tenha receio, eu sei que a vida é mesmo assim. Sei que eu posso até. Vai, negão, caqueado, negão. Contigo. Oi. Se ele fez você sofrer. Foi ele que perdeu. amiga Dani, também a Ana e também a Nara. Tá com a estima de Curuçá, obrigado. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Raine de Josias. Sou eu. Alô, Mickey. O seu verdadeiro amor sou eu. Nosso Silva da Atalaia já por aqui. Alô, meu Silva! Da Pólvora Falcão dos Silva! Tudo esse carinho que guardei ainda seu. Amigo Geninho, também o Thiago. Ó, o Geninho, o William, também o Paulo, o David, o Davi, toda a galera. Já sou inteiro, obrigado. Sofrer, foi ele que perdeu. Pois você vai ver que quem te ama sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Fala, família Aleixo! Vem com a gente! Vamos lá, vamos! André Show! Raine de Josias! Detona no animal! Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Será que você não tem medo do sofrimento depois? Às vezes fico horas pensando, o que será de nós três? Espero outro ir embora para chegar minha vez. Eu só queria saber de nós dois, você. Meu amigo Tigrão, alô Tigrão, que se lembra de mim. Vai. Quando está com ele na cama, deixa comigo. Ou se quando está comigo, é nele que está pensando. Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Eu baixei o Igor também, o Neguinho. Você, Sidney, não ama ninguém. É de Murajá, obrigado. Esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Vamos lá. Você não ama ninguém. Esta é a pura verdade. A luxuosa. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. A galera chega já super lota aqui. O 21º Festival do Marisco, aqui na Vila Valentina, irmão. Bora ver! Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo, é nele que está pensando? Afinal, quem é você agora que não sabe a quem está amando? DJ Josias, o espetacular, o legítimo Marajoara. Esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Gente, bora, vem. Você não ama ninguém. E já tem o Hélio do Branjinha. Quando isso, José vai chapecando na saudade, meu irmão. Alô, Vila Valentim. Depois de muito tempo ausente, eu estou voltando. pela mesma velha estrada, lentamente andando. Para quem me vê passando, eu sou um estranho. Tudo agora está mudado, até parece um sonho. Para, para. Sueli, minha conterrânea lá de Sore. Alô, Sueli! Lá na vila de Cajuna. E sua sobrinha, na verdade, a sobrinha da professora Celina. A do saudoso Bené. Grande Benedito. Ela e o maridão. Grande Branco. Alô, Sueli! Depois de tanto tempo andando por aí perdido, eu vi que minha vida é do Cajuna, menino. Você não tem sentido. Abraço pra vocês, um abraço do Josias. Quero junto de você esquecer o passado, revivendo os bons momentos de namorados e a saudade. Confesso que por onde andei eu nunca fui feliz, não encontrei a paz. As toalhinhas aí, gente. Os leques. Calcinhas. Aí no curral do gel. Para, Carlitão! Eu acho que andei. É aquele mexilhão aí, viu, Carlitão? Só que você, mas sei que é tempo ainda. Tudo que me resta é o seu amor. Para, Marisco! Compadre da Valor, chega! Estou tão só da multidão. Preciso urgente encontrar outro alguém tão sincero como eu. Busco sim e hei de achar. Virar de luxo é o nome da emoção. Ando, parece um furacão, vagando sem rumo pelo ar, em razão da nossa separação. E tentei em vão evitar. E aquela saudade, um beijo, como é que é? Quem tão só estiver por aí procurando um alguém, estou aqui, bem aqui. E as novidades? Então, nossa luxuosa hoje apresentando seu novo visual, viu, gente? Seu novo visual hoje aqui, o da Vila Valentim, Festival do Marisco. E o nosso chão de iluminação, meu irmão. Iluminação de ponta. Cadê o Branquinho? Cadê o Branquinho? Cadê o Deivoso? Sapeca ele, quero ver. Tanto parece um furacão, vagando sem rumo pelo ar, em razão da nossa sede. Deixa o Ítalo, dá um chega aí rapidinho, Ítalo. Aqui atrás. Alô, Ítalo! E tentei em vão evitar. E aí, minha patroa? Quem tão só estiver por aí alguém, estou aqui, bem aqui. Vai, cabeção! chão, vai, vai. Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia. Irá de luxo. Só me resta. Ela agora é Dona da Noite. Parece que eu estou vendo você sorrindo feliz ao meu lado. Yeah, yeah. Mas você está tão distante e entre nós está tudo acabado. Mas você está tão distante e entre nós está tudo acabado. Deixa o povo dançando, gente, já super lotando hoje aqui. Já detonando e também saboreando aquela cervejinha estupidamente gelada. Tudo ficou muito triste. Fala comitiva da Marambaia. Show aqui! Bora, Cris! E aqueles momentos tão lindos. Amigo Pingo, o rei do camarão. E a família Modesto, na vila de Ponta de Ramos. E aí, Conceição? Por nada no mundo eu consigo te esquecer por um só momento. Fala, meus varejeiros! 60 minutos por hora. Parceiro Jorge dos Varejeiros. Aí com a gente, aí, Jorge. Mas os Silvas do Atalá. 60 minutos por hora. Lembro com muita saudade aquele bailinho, onde a gente dançava bem agarradinho, onde a gente ia mesmo é pra se abraçar. Você com laque no cabelo e um vestido rodado, e aquelas anáguas com tantos amigo Machinho, esse é o e você se sente. Fala, Machinho! Só pra me mostrar. A comitiva e do Instituto Vero Peso, olha. E tudo que a gente transava eram três, quatro pontos. Meu Gloriano Futebol Shop, Machado Cristiano, o Janilton e o Nino, tá aí com a gente. Teu beijo roubar. Parabéns, parabéns. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. A gente chegou no dia 25 de novembro. Quando a orquestra. Segunda-feira. A tradicional segunda do Real. Lá na Via Show. Vai ser todo especial, viu, gente? Aniversário do nosso maestro Toninho. Dia 25. E a nossa luxuosa dona da noite. E mais o Alanzinho. Voz romântica. Você a Chanel. E essa cerveja são contra. Menino mais fácil. Isso é bacana. Do homem terrível. Só pra lhe guardar. E aí, gente? E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo seu beijo roubar. E a saudade? E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, contente pra casa eu ia te levar. Agora, Dona da Noite. E ao chegar em tua casa, em frente ao portão, um beijo, um abraço, minha mão, tua mão, com medo que o velho pudesse. Passando Pica-Pau, e toda a comitiva lá de Santa Isabel. Vem com a gente, hein, Pica-Pau? Pílula já existia. Passando você. Nem se falava, pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava. Tinha um Machino Neném das Marcantes. Só depois de casar. Bora, Machino, bora, William! E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo o teu beijo roubar. aqui, na Carroça da Saudade. Passe, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele corpo bonito ia me abraçar. A dona da noite chegou no pedaço.